tempo que a gente se conheceu, mas tô meio assim, cê me trouxe tanta paz. Faz um tempo eu buscava alguém assim pra mim. Faz um tempo eu não vi um sorriso tão lindo assim, gata. Recebi sua mensagem no celular, liguei pra te encontrar, vamos desenrolar. Papo reto que eu não sou moleque, apesar do estilo. Tu disse que se amarrou, que eu tenho mó cara de bandido. É atitude, depois de ficar te observando, inteligente, diferente dos chatos te perturbando. Pensei que mina maneira, cê me deixou de bobeira, linda. Fiquei sem palavra, lembro, foi sexta-feira. Quer saber? Tô amarradão em você. Palavras faltam, pode crer, mas olhares podem dizer. Conta pra ninguém, agora tudo faz sentido. Segredo de li, codificador no seu ouvido. Coincidência não, tinha que acontecer. Já tava escrito e mesmo se não tivesse, eu escrevi. Porque me olhando desse jeito, cê me deixa sem voz. Tá rolando eu, mas você, e agora é nós. Eu não sei dizer o que há de mais no seu olhar, mas me prendeu, me incendiou, me trouxe paz. Eu acho que isso é amor. Não vou mentir, vim aqui pra te contar. Quando a gente se beijou, viu? Tempo parar, senti que era meu lugar. Quis ficar de mão dada, aquele som tocou. Tu se amarrou na minha pegada. Eu já consegui teu beijo, eu quero o coração. Percebi que é especial nossa conexão. Tu é tipo manhã e sol, eu madrugada e lua. Você é toda do seu jeito, eu fui criado pelas ruas. Mas a gente combina, amo seu jeito de menino. E atitude de mulher fatal, vem ser minha mina. Adrenalina, o peito bateu forte quando eu te olhei. Suas amigas ficaram me olhando, mas eu nem cheguei. Mirei no seu olhar e o resto você tá ligado. Seu sorriso não esconde, tu quer ser minha namorada. Dizem que o amor atrai coisas boas por vir. Então deixa fluir, mil motivos pra sorrir. Eu não sei dizer o que há de mais no seu olhar, mas me prendeu, me incendiou, me trouxe paz. Eu acho que isso é amor. E aí? Ela queria ter alguém pra ter, ele queria ter alguém pra tá. Ela quer um motivo pra viver, ele quer um motivo pra sonhar. Ela queria alguém pra se envolver, ele queria ter alguém pra amar. Hoje ela só queria se perder, mas ele só queria se encontrar. Não sei dizer, não sei dizer o que há de mais no seu olhar, mas me prendeu, me incendiou, me trouxe paz. Eu acho que